andar. Brutal crio, quinto andar. Cachaça crio geral, neguinho. Então. Puta que o pariu, quinto andar é brutal crio. E os irmãos da cachaça em toda parte do Brasil. Quase todo dia na Lapa, fecha o bonde do funil. Se tu espera pra viver, então sua casa já caiu. Tenho que te dizer, a vida não é assim tão fácil. Tamo junto, com a força de Deus eu faço. Talento que ele me deu vai ter que ser bem aproveitado. Uma base, uma chance, diversão com bom recado. Os irmãos zoando tudo, isso não pode ser pecado. Pode que eu ajude, nós faz o som sair regado. Os noturnos aqui da Lapa, de noite até de manhã. Nego quer fazer rap e não só viver de fama e fã. Resolvi escrever essa letra e pôr a máfia no divã. Várias mentes inteligentes no estilo talibã. Nego só perto cheio e pé contra os rap, sal e azeite. Teus amigos no sharp, grafite, rap e no skate. Pra mostrar que a X-Tape não é brinquedo e nem vejo. Poderia dizer isso tudo vendo os irmão do break. Essa é a fita, mané. X-Tape, volume 1. Só os mais neuróticos. Representando a Lapa, é nós, parceiro. Puta que pariu, neguinho. Tem que aturar junto na mesma batida. Brutal crew e quinto andar na Lapa. Só quem chapa de flow, cachaça. O meu fígado reclamou. Representando o Rio Avera, unido asfalto e favela. Os parceiros mais sequela que o rap juntou. Fazedores de fumaça, manda um e vai pra praça. Olhando as damas que passa, é lá que sempre eu estou. Vou onde a vida me leve, sou o que eu levo dela. Sou um temperado a ego, sou de tomar uma serva e rimar minha verdade desde lá de velho. Um abraço pros irmãos e que a vontade não se cerre. Não é fácil viver de rap, então faça valer seu rap. Só sinistro na batida, bela saco não se mete. Fofoca nem me aborrece, vacilão não arruma nada. Nós na fita mixada, e que seus camaradas. Pichando toda a fachada, nós vencemos a sede. 2004, volume 1, X-Tape.